Olá, caros ouvintes. Bom dia para todos, ou boa tarde, no caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nas Voltas do Globo, aqui no canal da Antena Web. A edição de hoje e as edições desta semana vão traçar um percurso sobre alguns dos artistas mais enigmáticos de todos os tempos. Vai ser uma ligeira biografia, por assim dizer, em que vamos dar a conhecer um bocadinho sobre cada artista, um pouco por todo o mundo. Vamos, por exemplo, começar pelo Canadá. Céline Dion, que lançou recentemente um álbum. Ela que nasceu a 30 de março de 1968 e começou a cantar aos 12 anos. Na verdade, até começou mais cedo, aos 5. Só que em termos de vendas, ou seja, em termos de álbuns, foi apenas aos 12 anos. Em 1980, René Angélil, um nome na área enfim, um empresário da música, recebeu, por mão do seu irmão mais velho, recebeu, ou do seu irmão, de Céline Dion, recebeu esta mesma, uma gravação, e o próprio René Angélil entendeu que era um talento tão grande que tinha que fazer tudo para que ela lançasse um disco. Tudo a ponto de hipotecar a sua própria casa para conseguir então fundos para vender, para lançar o álbum Céline Dion. Foi um risco recompensado em vários sentidos. René e Céline acabaram por se apaixonar e ainda hoje vivem juntos. O mesmo acontece, ou seja, na outra parte, está o sucesso. Em 1971 foi lançado no Canadá o álbum La Voix du Bon Dieu e a cantora de Charlemagne, no Quebec, tornou-se um sucesso instantâneo no Canadá. Dali a pouco tempo, no Japão, participava no espetáculo Yama Cancion, ou seja, um concerto, um festival para música, e a própria Céline Dion venceu este mesmo festival. Ganhou dois prémios, o prémio de vencedora, né, e o prémio de melhor atuação. Podemos dizer que este foi o seu sucesso fora das Américas, né, porque ela logo na América tornou-se foi um sucesso instantâneo. Yama, como sabem, no Japão. E basicamente a partir daqui foi um sucesso que foi crescendo gradativamente. A cantora lançou vários álbuns em francês. Em 1990 lança Unisson, que é no fundo o primeiro álbum em inglês, e a partir daqui ela ganha todo o mercado anglófono muito mais de uma forma muito mais então torna-se um sucesso realmente inquestionável. Depois de dominar o mercado francófono, ela domina o mercado anglófono, vamos chamar assim, ou anglo-saxónico, como queira. Na verdade, ela consegue vender vários discos, mas tem uma particularidade. A cantora Céline Dion não deixa de cantar em francês. Não deixa. Ela continua a cantar em francês, lança álbuns em inglês e em francês, portanto, não trocou um idioma por outro, conciliou os dois, e ficou conhecida por vários aspectos. Por não ser, desde logo, por não ser uma cantora muito extravagante, nem tão pouco mais ou menos, sempre manteve a sua postura, e por outra parte, de ser uma das cantoras contrastativamente que mais vendeu. Consta que até ao presente, 2013, vendeu mais de 180 milhões de álbuns por todo o mundo. Em 99, depois de lançar o seu álbum de maiores êxitos, como Dead to 80s, como My Heart Will Go On, a cantora faz uma pausa. Devido ao facto de René Angélil ter cancro, né, e querer dedicar um pouco mais à sua família, Céline Dion deixa a carreira por algum tempo. Não muito. Volta aos discos em 2002 e volta com fulgor. Continua a vender bastante, continua a ter temas nos tops, como A New Day Has Come, como I'm Alive, ou mesmo até como A Trouble Night, uma versão de um tema de Cyndi Lauper. A cantora volta a fazer uma pausa e é em 2013 que regressa, aliás, 2012 que regressa com um novo trabalho discográfico. Este cantado em francês, que obtém desde logo uma boa aceitação de parte do público francófono, e como é lógico, em 2013 surge um álbum em inglês. Deste mesmo álbum vamos extrair vários temas. Vamos extrair, por exemplo, At 17 ou Breakaway, que são as duas primeiras músicas de edição de hoje. Um álbum então que já saiu, já está à venda, e que tem já estes digamos que sendo de honra, agora com 45 anos, nota-se finalmente alguma quebra na sua performance. Mas, ainda assim, a própria Celine Dion faz questão de não deixar que a mesma performance se quebre demasiado. O tema Breakaway é uma tentativa de, enfim, de manter o habitual da cantora Celine Dion. Ela que agora tem, portanto, já uma carreira consolidada e vai já notando, aliás, como todos nós vamos notando, um certo declínio na sua voz, fruto também, e mais até por aqui, fruto também de duas coisas importantes. Uma, por um lado, a idade, não é? É inevitável, e por outra parte, o facto de a mesma não recorrer a autotunes ou a afinadores de voz. A própria cantora continua a manter a sua integridade vocal e a apostar nela, mesmo já com 45 anos. Vamos ouvir deste álbum, como disse, vários temas. Dois deles vão agora, digo-vos já, são eles At 17 e Breakaway. Os restantes posso-vos garantir que são de todo, ou seja, são do álbum, mesmo um que vamos aqui ouvir com Stevie Wonder e que eu espero que goste. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde, na companhia então do Canal 1 da Antena. Amanhã vamos falar de Teixeirinha. I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of you were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone. All to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems. At 17, a brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve. They only get what they deserve. And the rich relation, hometown queen, who marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. So remember, the love they sought to gain in debitures of quality and dubious integrity. And their small-town eyes will gape at you, and all surprise when payment due exceeds accounts received at 17. Who knew the pain of Valentine's that never came, and those whose names were never called when choosing sides for basketball. It was long ago and far away. The world was younger than today, when dreams were all they gave for free to

Over time, I've been building my castle of love. Just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you not to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. And the sentiment has come from too far away for you to say come like some other day. And though you don't believe that they do, the pain would pass. It's been nearly an hour since I thought of you, but you're not answering the phone. I'd settle for a busy tone. At least by that I know that you're okay. A guy like you ain't meant to go away. Nothing else I want. Now that it's over, there's nothing else I want. When am I done? Looks like I was wrong. Is everything really meant to change? I guess we're like water in a flame. Water in a flame. Tired of this empty house, I need a drink to get me out a couple more till I forget your name. I saw a guy that looked like you. I did not know quite what to do. It took a power of will to break my stare. I realized what I wanted wasn't there. If you see me come, look away, look away. And if your mind is made up, look away, look away. And if you worry about me, I'm okay, I'm okay. Yes, I am. Ooh. Water and a flame, water and a flame. So you're thinking ending, but it's only just begun. Your whole life is there right in front of you. Life's a story that is all twists and turns. All that matters is the lessons we learn, 'cause we wrote unfinished songs with this part. We're all Don't want another piece of your mind. So take it somewhere else for the night. 'Cause I can't take another goodbye. If you want. Judge a fault in me, help me. because you want it to. And for your friendly face and for just your smiles, simply understanding what I'm going through right now. Just before you lay me down to never wake, I look up and I see you. So with everything I am, thank you. Thank you, because you didn't have to. Thank you. Thank you, with everything I am. Thank you, 'cause when no one else would care, you did. And when no one else was there, you were. How much I think.